Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 12 de março, está entrando no ar o Tema Livre, como nós fazemos toda quarta-feira desde o dia 15 de junho, nós dedicamos o programa aos 50 anos do golpe militar, como dizem alguns dos nossos convidados, a descomemoração do cinquentenário do golpe militar de 1964. Hoje nós vamos começar a falar, na verdade a gente sempre tem um tema principal, mas dali a gente dá um pontapé e ninguém sabe onde vai parar a conversa, sobre o seminário que acontece amanhã, 50 anos do golpe militar, o Brasil que nós perdemos, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma promoção da própria Universidade, do Instituto João Goulart e da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, uma programação intensa que começa 9 horas da manhã e tem a participação de muita gente, do presidente da Comissão da Verdade daqui do Rio, que é o Vadir Damu, e mais Maria Tereza Goulart, viúva do Jango, né, o João Vicente, que é o presidente do Instituto João Goulart, a Denise Goulart, que é a irmã dele, e mais um monte, da deputada Maria do Rosário, que foi da, não sei se ainda é, né, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E o vereador Valdir Pires, que é um remanescente daquele período, daquela época, um antigo militante, e muita gente boa que estará lá na UERJ amanhã, inclusive eu devo estar lá também. E nós estamos aqui no estúdio com a advogada, professora, ex-secretária nacional de promoção dos direitos humanos e também membro da Comissão Estadual da Verdade, Nadine Borges, e a Vivian Sampa, que é mestre em História Política e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, além de pesquisadora das instituições políticas no período republicano, que abrange um pouco mais, né, do que esse período que nós tratamos nessa série, que é o período da ditadura militar. Mas, na realidade, a gente, quando fala da ditadura, fala de 64 para cá, quando, na verdade, o golpe começou um pouco antes, 10 anos antes, né? Quando Getúlio se mata, já está a coisa se desenhando ali. Mas eu quero começar com a Nadine explicando, antecipando para nós aqui, como é que vai ser esse seminário amanhã, o que, que você espera e o que, que você acha que são os pontos principais. Bom dia, Nadine. Bom dia. O seminário amanhã, ele tem... chamar isso de descomemoração, que eu acho que é um termo novo, né? A gente não está habituado a ouvir isso, mas durante tanto tempo os próprios militares, o clube militar, eles comemoravam, né, o golpe militar, o chamando equivocadamente de revolução. Eu acho que a nossa tentativa é um pouco essa, assim, é gerar essa reflexão, sobretudo para a sociedade fluminense, de que se tem alguma coisa que a gente precisa fazer é descomemorar isso, assim. E amanhã faz 50 anos que o presidente João Goulart teve a ousadia de realizar um belo comício na Central do Brasil, e ele é uma figura histórica muito importante para o nosso país, porque graças às reformas de base que ele pensou naquele momento, que mexeriam muito com a estrutura agrária do Brasil, com a educação, reforma fiscal, quer dizer, foram várias ações políticas e estratégicas pensadas que o nosso país certamente teria se desenvolvido muito mais e evitado tantas desgraças, né, e diferenças de renda, de classe, violações de direitos humanos nesse período. E se não fosse aquela ousadia do João Goulart, quer dizer, graças a ele, naquele momento, né, a gente teve a possibilidade de receber essas propostas, ele enviou ao Congresso Nacional, mas, infelizmente, os militares tomaram poder, destruíram, verdade, isso, né? Militares junto com os civis, né? Porque a gente... com o apoio dos Estados Unidos, mais do que comprovado. Ainda por cima, exatamente. O período era um período muito de Guerra Fria, um período muito sensível, né? Agora, o interessante... E amanhã é isso, Luiz. Amanhã o que a gente quer fazer? A gente pegou, convidou essas pessoas, porque o Valdir Pires? O Valdir Pires era ministro do João Goulart. Exatamente. Então o que nós fizemos? Nós convidamos algumas pessoas que naquela época exerciam algum cargo público, alguma influência. O próprio Marcelo Cerqueira, meu colega na Comissão da Verdade do Rio, que era vice-presidente da UNE. Aldo Arantes, que é um quadro, foi presidente da UNE no período. Então, essas pessoas, elas estarão conosco aqui amanhã para nos falar o que foi aquele momento e pessoas que possam falar da atualidade. Uhum. O que não foi possível fazer, porque ainda hoje, desde as manifestações de junho, a gente vê a juventude na rua, as pessoas debatendo isso, querendo reforma política, reforma agrária. Por que que o Brasil até hoje não concretizou as reformas do João Goulart? Então, esse é um pouco a ideia do nosso debate amanhã, ela está calçada nessa expectativa. Era isso exatamente que eu ia lembrar agora, quer dizer, essas reformas de base que o presidente Jango lançou naquele 13 de março, estão todas na agenda, ainda hoje, 50 anos depois, quer dizer, nós não conseguimos sequer a reforma agrária, que seria um primeiro ponto aí, até o Estatuto da Terra dos Militares em 64, propunha uma coisa mais assim, mas nesse sentido, mas nada foi realizado. E interessante que o seminário de amanhã encerra entre 19 e 21 horas com o que a Nadine acabou de dizer, as lutas das ruas, a criminalização dos movimentos sociais e a não responsabilização dos agentes do Estado. É muito interessante esse tema, porque nós estamos vivendo exatamente a mesma situação de criminalização dos movimentos populares, das ruas, e mais uma vez a gente vê, e aí eu queria que a Vivian entrasse nessa conversa, porque a gente vê na história republicana, aliás, na história do Brasil como um todo, que cada vez que o povo vai para a rua, ele é reprimido. O povo não é dono, não é senhor do espaço público. Quer dizer, é uma contradição em termos, né? O espaço público não pertence ao público. Bom dia, Vivian. Bom dia, Luiz. Queria agradecer o convite. Muito bom estar aqui com você, com a Nadine, para discutir esse tema que é muito importante e atual, né? A gente pensar o golpe militar, a gente pensar amanhã, sobretudo, né, o comício da Central do Brasil. E essa ausência que você está comentando, ela começa com a própria República, né? O ato da proclamação da República já é um ato por si só, que vem por cima, vem de um movimento militar, né? Onde o povo está ausente, na expressão lá do Aristides Lobo, está assistindo bestializado o que está acontecendo, sem compreender, né, os fatos, e quando ele se coloca, ele é reprimido. Quer dizer, as questões de políticas são tratadas como caso de polícia em todo o período republicano. Né? E isso já vem ao longo da história desde sempre, né, Onatini? Isso só para falar de república. Assim, a gente já está em colônia, império. Porque você vê que a polícia militar, como instituição, ela comemora 200 anos, tem como patrono Tiradentes. Mas ela, na verdade, ela tem uma ação mais marcante e mais contemporânea no golpe militar de 64 para cá, que ela foi resgatada o papel dela. Mas ela é uma criação do tempo da vinda da família real em 1808, polícia, né? Imperial, né? Ela é criada imperial com a Guarda Real de Polícia em 1809. Né? E a ideia era criar uma polícia militarizada para cuidar dos casos de desordem. E, enfim, passa por diversos nomes, mas a partir de 64 é onde ela tem ela adquire esse caráter mais militarizado mesmo, por conta de decretos e leis que são criados naquele momento. O próprio Costa e Silva tem uma responsabilidade, o ditador Costa e Silva tem uma responsabilidade muito grande nesse papel que hoje está pautado nas ruas, da gente querer a desmilitarização da polícia. Porque a polícia, ela não pode ser militarizada. A ideia de uma polícia militarizada pressupõe enfrentamento de uma guerra. Sim. E o combate ao inimigo. E quando a gente tem isso, que a sociedade, a gente precisa entender e levantar essa bandeira juntos, porque a polícia, ela pode ser tudo, menos militarizada. O exército poderia ter esse tipo de função, mas não a polícia, né? A polícia, pelo papel da Constituição, ela tem que garantir a integridade física das pessoas, garantir a ordem, ela tem um outro papel. Então, essa ideia de aniquilar o inimigo, isso a gente vive até hoje. Então, esse debate amanhã, ele é muito atual, sobretudo por isso, porque não dá para a gente acreditar que a gente tem uma democracia completamente consolidada, enquanto esses resquícios da ditadura ainda estão muito presentes. Obviamente, não dá para comparar a democracia com a ditadura. Não se trata disso. Uhum. Quem viveu a ditadura sabe o que é uma ditadura, e não é o que nós vivemos hoje. Uhum. Ainda bem que não é, e que, graças a muitos companheiros, companheiras, alguns que morreram, muitos desapareceram, né, foram mortos. Mas a gente não pode esquecer que essas coisas ainda estão por aí, né? Desde essa polícia até tantos outros exemplos que são infinitos. Na realidade, essa polícia militarizada, ela continua desaparecendo gente, ela continua, né? O Amarildo não é um caso isolado, isso aí, e isso faz parte desse. A repressão aos movimentos na rua é isso, né? É você. Eu me lembro do comandante da Polícia Militar dizendo que a corporação não está preparada para enfrentar 300 mil pessoas na rua, quando ela não tem que enfrentar, né? Não é esse o papel dela. Com certeza. Pelo contrário. É, mas como vocês ressaltaram bem, né? Essa militarização, essa coisa extrema vem mesmo do período da ditadura. Eu estou estudando esse caso mais específico agora na minha tese de doutorado, que é sobre a Polícia Militar, a atuação dela na ditadura. Ah, legal. É. E assim, e eles... eu fui falar disso, hein? Você tocou no ponto. E eles se voltaram mesmo para essa temática. Os cursos, né, de formação de oficiais naquele período incluíram a temática da guerra revolucionária, as guerrilhas urbanas foram trabalhadas também, sobre a forma de monografias. Entrou como matéria de curso, você imagina, né? Sim. Então, era toda uma discussão teórica e prática, muito pautada em cima das ações do Exército. A gente tem a criação da Inspetoria Geral das Polícias Militares, que existe até hoje. É. Então, é complicado pensar a polícia hoje, porque, embora a gente, né, tenha tido uma mudança com a Constituição de 88, ela continua como uma força que se subordina a dois, né, a dois pilares aí. A gente tem a subordinação ao Secretário de Segurança Estadual, mas também ainda ao Exército. Tanto que o comandante, ele só pode ser escolhido com o aval, com a aprovação do ministro do Exército. Com a aprovação, né? Senão não vai, não é nomeado. Não. E isso é de uma época, essa sua tese, é de uma época em que os secretários de segurança, embora civis, eram todos generais, eram nomeados os generais e coronéis, os, né, os que faziam parte da confraria do poder. Com certeza. Não é isso? Isso. E uma coisa que eu queria, Nadine, que você pontuasse para nós aqui, das reformas de base que o Jango anunciou, que eram tão importantes e que continuam na agenda, você destacaria alguma que seria mais importante do que as demais? Ou você acha que o contexto dessas reformas, elas, todas elas se equivalem em peso histórico e em peso social? Eu acredito que todas têm uma relevância muito importante, né? Que a reforma fiscal, a reforma educacional, o projeto de universidade aberta, pensado pelo Darcy Ribeiro, incorporado. Mas eu tenho uma... E aí eu acho que é uma, assim, uma opinião pessoal de que a reforma agrária, ela teria sido tão importante para o nosso país se tivesse sido feita naquele momento, da maneira que o João Goulart pensou, como foi elaborada, o próprio Plínio de Arruda Sampaio, na época, né, que era parlamentar, enfim, contribuiu. A ideia, né, de que, porque era uma, parece uma coisa tão, tão simples, assim, mas aí a gente vê todos esses interesses das classes dominantes, da estrutura do país desde 1500, né, que até hoje são as mesmas famílias, os mesmos grupos que têm o domínio, que exerce o poder no nosso país. O patrimonialismo, né? Tudo, coronelismo, todas essas facetas mais perversas, assim, e assim, o que era a reforma agrária? Simplesmente nas grandes rodovias, eu não sei muito detalhamento, mas alguns exemplos, por exemplo, nas grandes rodovias, as faixas imediatamente à margem, né, das grandes rodovias fossem destinadas para a agricultura familiar, para a reforma agrária, porque isso facilitaria o transporte. Quer dizer, assim, as pessoas usariam as vias rodoviárias, isso mexeria com a economia, e a gente não teria esse modelo que a gente tem hoje de agronegócio, que consome mais de 90% da nossa água potável, e às vezes a gente fica se sentindo culpado porque deixa uma torneira pingando em casa, quando as mega indústrias consomem todas as energias do nosso país e a gente se alimenta desse produto, muitas vezes plantado e colhido pelos agricultores familiares. Então, eu acho que isso teria mudado a história do nosso país. Assim, porque hoje em dia, talvez uma das coisas que mais nos preocupa politicamente é pensar na sobrevivência da espécie humana. E aí, quando a gente pensa na terra, no alimento, no cultivo, na saúde, pensar nos nossos netos, então são coisas em que elas fogem um pouco dessa política que a gente está tão acostumado e pensa assim, na vida, na preservação da espécie humana. E aí, um país que não fez a reforma agrária, ele está impedindo isso. Então, acho que para mim, essa é uma coisa muito importante. É, com certeza. E no próprio discurso do João Goulart, no comício, ele pontua que o Japão sofreu essa reforma agrária, né, e teve o apoio dos Estados Unidos. Ele até coloca, poxa, por que o macartismo não esteve presente naquele momento? E ele vai pontuando outros países que passaram pela reforma, a necessidade da reforma naquele momento, né, para a história do Brasil, para se fazer a democracia, né, como ele coloca muito bem. O Brasil vivia uma república incompleta, né? E o projeto trabalhista, é importante a gente pontuar, que vem desde o governo Vargas, né? Ele está sendo bombardeado, o próprio João Goulart, como ministro do Trabalho de Vargas e depois como vice-presidente do Juscelino Kubitschek. Então, a gente tem que pensar que para as elites isso era muito complicado, né? O projeto liberal daquele momento. Que toca exatamente na questão do patrimonialismo. Sim. Essa questão, quer dizer, já tem gente que vem aqui ao programa, nessa série que nós estamos fazendo nas quartas-feiras, falando que as reformas de base anunciadas pelo Jango, elas dariam ao país as condições para afirmar a soberania nacional e para forjar uma cidadania verdadeira, né, no país. E que nós temos uma cidadania hoje subalterna, nós temos as mesmas famílias, Nadine, que você disse, né? São as famílias que sempre mandaram no país, e não só as famílias, como também o sentido mafioso da família mafiosa, né, que não são laços consanguíneos, mas são laços de poder. E irmandades, assim. Exatamente, irmandades adormentais, assim, que estão aí mandando no Brasil há tanto tempo. E a gente século. Vê isso hoje na contravenção, a gente vê isso no Jogo do Bicho, a gente vê isso aqui no Rio de Janeiro, em escola de samba, a gente vê isso nos mais diversos setores. Assim, é algo que é extraordinário pensar que esses modelos eles se reproduzem embaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Assim. E aceita e aplaude e acha bonito até. Eu achei curioso você falar do carnaval, porque eu estava lá na avenida cobrindo o carnaval. Todo mundo ouviu, né? O dinheiro que eu... A Portela desfilou e levou, inclusive, movimentos populares para a avenida, né? Mostrando o movimento popular, como é que foi. E, ao mesmo tempo, o carnaval, ele está... ligado, como você lembrou, ao Jogo do Bicho, a maior emissora de televisão do país e a prefeitura, que é o Estado. Então, na verdade, está apoiado num tripé que parece indestrutível. Como é que é esse negócio, né? Quer dizer, na verdade, também nós temos um outro tripé que já apontaram aqui também, um outro tripé que é sobre o qual foi construído o Estado brasileiro, que é a desigualdade, o racismo e o patrimonialismo. Essas três coisas que continuam até hoje, embora o discurso mude, né? Como é que vocês veem isso? Olha o silêncio sepulcral. Diga alguma coisa aí. Fala aí, Vivian. Não, corretíssimo. A gente tem que pensar, 400 anos de escravidão, né, de exclusão social, e esse patrimonialismo, esse racismo, a figura do Estado também, meio que organizando tudo isso, e no momento que a gente tem a tentativa de mudança, né, é que essas vozes vão se levantar, é que essas vozes vão tentar calar. Só para a gente, né, pensar um pouco sobre o momento, né, de 64 e o momento atual também de repressão aos movimentos sociais. Ao longo da história do Brasil, infelizmente, foi muito comum, né? A gente tem muitos casos que a gente poderia estar pontuando aqui. Tem a ver com mentalidade, né? Eu acho que na história as mudanças econômicas elas acontecem de uma maneira rápida, as mudanças políticas também, se pode efetuar um golpe, como aconteceu em 64, mas em relação às mentalidades você precisa de muito mais tempo, e infelizmente a mentalidade do povo brasileiro foi construída em cima desses poucos, desses donos do poder, dessa elite, e as tentativas de mudança elas são importantes, né? Por isso que eu acho que a gente tem que valorizar esses movimentos sociais e as vozes que estão se levantando contra a corrupção, contra... Né? A nossa mesa amanhã, o final, como o Luiz falou aqui, Vivian, da criminalização dos movimentos sociais, da revisão da anistia, quer dizer, a gente está trazendo o Valdir Pires, que foi ministro do Jango, que vai nos explicar isso que eu falei antes, né, da reforma agrária, enfim, até representantes do Levante Popular da Juventude, da Consulta Popular, que são organizações hoje de jovens que estão pautando isso, para debater a não responsabilização também dos agentes da ditadura, que é a necessidade da gente repensar o que foi esse processo, a covardia, né, do STF de manter a anistia. Porque é isso aí. E aí, assim, isso tem muito a ver, Luiz. Você quer me perguntar? Claro. Isso tem muito a ver, assim, com assim, essa... sobretudo a juventude. Essas coisas, elas não podem... A história, a gente tem que evitar não repetição. E aí, quando a gente pensa no Amarildo, em milhares de Amarildos, porque o Amarildo não é ele em si, mas assim, é o que representa... Sim. ele ter sido desaparecido dentro de uma unidade da Polícia Militar, ele ter desaparecido dentro de uma viatura do Estado, sob a tutela do Estado, como acontecia na época da ditadura com os presos políticos, que até hoje as famílias não sabem o destino que tiveram. Então, assim, a reprodução desses modelos, e sobretudo os jovens, eles têm que entender isso, porque esse ano a gente tem eleição, é mais uma oportunidade que a gente tem de repensar isso. E pegar e entrar na internet, eu peço isso, que os jovens façam isso. Vejam as propostas pensadas para o Jangular e entendam por que é importante debater reforma política hoje no país, reforma eleitoral, tudo isso, reforma do judiciário. E essas bandeiras, elas têm que ser levantadas, e não dá para a gente aceitar que se repita qualquer criminalização de quem estiver na rua se manifestando, como aconteceu para justificar o AI-5 no nosso país, como está acontecendo agora com algumas iniciativas no Congresso Nacional, tentando criminalizar movimentos e a presença das pessoas na rua. Então, essas coisas, assim, a história, infelizmente, ela se repete, a barbárie se repete, a gente tem que estar atento, assim, com diferentes níveis, mas se repete. Eu queria chamar a atenção, já que você falou dessa questão da internet, das pessoas terem um acesso por aí a esse caudal de informações, que nós estamos com a transcrição, a gravação do discurso do presidente João Goulart no dia 13 de março na nossa página do programa Tema Livre no Facebook, facebook.com/tema1livre. Pode botar Tema 1 em algarismo, livre, tudo junto, e lá você tem o discurso do Jango no comício da Central, cujo cinquentenário se comemora amanhã, e que lançou essas reformas de base que precipitaram o golpe. Não que o golpe não fosse acontecer, aconteceria, apenas o comício da Central foi como uma bofetada, e os militares não aturaram esse tipo de coisa. E eu queria até acrescentar uma coisa que a Nadine falou, que não é só a Polícia Militar que some com a Amarildos e que tem essa postura. O Exército ainda hoje, mesmo com toda a redemocratização, ele tem um papel, por exemplo, no Complexo do Alemão, que está denunciado aí como um papel de intervenção militar aberta, franca, mesmo como se aquilo fosse uma área de guerra, e como se todos que moram ali fossem, como se aquilo fosse a Faixa de Gaza, como se fosse uma área, um território ocupado no Oriente Médio, no conflito árabe-israelense. Eu quero dar bom dia ao cientista político Ivo Koser, que eu tenho certeza que veio correndo para cá, porque acabou de chegar. Bom dia, Ivo. Saudade sua aqui no nosso programa, na nossa mesa de debate. Bom dia, obrigado. Quer dizer, eu que estava com saudade, né? Desculpa um pouco atrás, vim de fato correndo, mas enfim, o importante é que cheguei, né? Não, cheguei para o comício, né? Sim, nós estamos falando sobre o cinquentenário do comício da Central, e vai ter esse seminário amanhã na UERJ, o dia inteiro sobre isso aí, vários aspectos, começando desde das reformas de base previstas nesse discurso, lançadas nesse discurso, até a criminalização dos movimentos populares dos dias de hoje. Isso tudo, na verdade, como a Nadine fez questão de pontuar aqui muito bem, está no mesmo contexto. Nós continuamos, e a Vivian, que é uma historiadora e está fazendo tese em cima da história da Polícia Militar, nós estamos no mesmo caldo. Até hoje nós não demos um passo à frente. Como é que você vê isso, você como cientista político? Não, eu acho que houve do período para cá, né, de 64 para cá, houve ganhos significativos, né, em todas as dimensões sociais e políticas do Brasil. Quer dizer, o papel das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador entre as forças políticas, que era um papel comum no período de 46 a 64, ele saiu de cena, né? Quer dizer, houve um evidente recuo, uma mudança da postura política institucional das Forças Armadas, né? O período 46-64 era muito comum as forças políticas civis recorrerem, buscarem apoio dentre os diversos segmentos das Forças Armadas, né? Setores mais à direita, setores mais à esquerda, setores mais ao centro, né? Várias iniciativas institucionais eram também discutidas, eram opinadas pelos estratos mais altos das Forças Armadas, né? por exemplo, o governo João Goulart, no final, quando pretendia que a reforma agrária de fato passasse, foi lançado a medida, né, foi lançado um projeto pelo então chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, de que a medida, a medição das terras fosse feita pelo Exército, que era uma forma de estabelecer uma espécie de um poder neutro ali dentro desse conflito. Quer dizer, isso desapareceu, né? Quer dizer, as Forças Armadas já não participam com esta atividade toda, e os setores que eventualmente se manifestam, como tem até alguns feitos, né, ficam um pouco até caricaturados, né? São uma grande parte até generais de reserva, oficiais da reserva, né? Mas não se tem mais aquela figura de um ministro da guerra, de um chefe de Estado maior, né, opinando sobre leis, né, sobre monopólio do petróleo, sobre reforma agrária. Quer dizer, isso saiu de cena, né? O que há hoje é realmente a questão, como está sendo dito aqui, das intervenções em áreas que se acredita conflagradas pelo crime, no caso específico do Rio de Janeiro, né? Mas ainda assim nós temos que ver que é um pedido e é um recurso feito pelo poder civil, né? Então isso é um elemento distinto também, né? Ao contrário do período de 46-64, onde a iniciativa muitas vezes era das próprias Forças Armadas em se manifestar sobre esses assuntos, né? Isso vem inclusive pelo desgaste, porque hoje que estamos até falando sobre 64, né, e se esqueceu, né, que o regime civil-militar, né, ele ao final, em 84, ele está extremamente desgastado por crise econômica. As pessoas se esquecem que foi quando a inflação chegou a 3 dígitos no Brasil pela primeira vez, né? O governo João Goulart teria uma inflação altíssima, se eu não me engano, 18%. 18%. E o governo Figueiredo chegou a 100%. Né? Afora escândalos também de corrupção, que também, como é normal, se sucedem, né? Capem, Transamazônica, todo caso da mandioca, todos esses eram escândalos de corrupção muito constantes e frequentes dentro do Estado civil-militar. Então, quando ele cai por um desgaste enorme, né? E isso próprio leva a um processo de recuo das Forças Armadas, sentindo que a permanência, né? Claro que havia setores que defendiam a continuidade, né? Mas vários percebiam que aquilo havia sido um desgaste muito grande para as Forças Armadas e não era do interesse, né? Isso é uma questão muito discutida por aqueles que estudam as Forças Armadas, de que certos setores percebiam que a extrema politização quebrava a hierarquia interna das Forças Armadas. O caso clássico disso é quando o presidente Geisel, ele impede que o general Silvio Frota se lance. Ele diz, não, aqui tem hierarquia, né? Então, essa politização das próprias Forças Armadas, ela é sentida por alguns setores como algo que mina internamente. Essa politização, ela já vem de muito, já vem do tempo, até quando, para garantir a posse do Juscelino, o Marechal Lott toma a dianteira e garante a Constituição, o cumprimento da vontade popular expressa nas urnas. Esse papel interessante que o Ivo lembrou aí, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, o chefe do Estado-Maior, das Forças Armadas, todo mundo opinava, eles eram oráculos. Você ia ouvir até sobre índice de inflação, você ia ouvir os generais. E esse papel, evidentemente, com a redemocratização e o desgaste natural que eles sofreram do período da ditadura, foi substituído em certa medida pelos juízes e principalmente os magistrados de Suprema Magistratura. O que a gente vê hoje é os ministros do Supremo Tribunal Federal opinando até sobre o Fla-Flu de domingo passado. Vocês acham que está havendo uma mudança? O que reflete isso? O vazio de cidadania, uma necessidade de manter um Estado paternalista em que você tenha que buscar nos oráculos lá em cima a opinião para que você vai expressar. Qual é a opinião da sociedade sobre isso? Aí vai ouvir o ministro, ou vai ouvir o general, ou vai ouvir, né, o governador do Estado. O que é que você acha isso, Tadini? Olha, eu acho que isso, sim, muito pensando alto aqui com vocês, né, com os ouvintes. Acho que isso continua sendo, de certa forma, a reprodução de um modelo muito, muito bárbaro, assim, muito, muito ruim para a sociedade, que é a gente apostar que essas grandes figuras da República, que não necessariamente alcançaram esses postos e esses espaços por por merecimento, por competência, mas muitas vezes por indicações políticas dessas mesmas famílias que desde a época colonial ainda detêm o poder no nosso país. Então isso se reproduz. Quando eu falei inicialmente aqui da importância da gente pensar na reforma do judiciário, talvez já nos dê a resposta para pensar na quem compõe o STJ hoje no nosso país, quem compõe o STF, mesmo com a democratização, porque isso que o Ivo falou, quer dizer, não foi de uma hora para outra, foi muito difícil para o país se reerguer depois da ditadura. Demorou muitos anos e a gente ainda está se levantando, né? Pensar em programas sociais, políticas públicas, a ditadura ela teve essa perversidade, ela freou o desenvolvimento do país como se fosse uma erva daninha, né, que destrói o solo ao redor, assim, não é fácil recuperar, não dá para ir ali plantar uma rosa porque não vai nascer, então assim, teve um pouco isso, assim. Então eu acho que hoje a composição do judiciário, o ingresso nas carreiras superiores, a forma que isso se dá, isso ainda é resquício desse período autoritário e dessa forma de tratar a política, de tratar a coisa pública. Sim. E não é fácil reverter isso. Não é que os atuais governantes não têm disposição de fazê-lo. A gente tem uma rede de sustentação para isso que não é fácil romper com ela, né? Como não foi para democratizar, como... Não, esses processos não são fáceis. De resto, né? Não é fácil para nada, né? Mas verdade, a gente está aqui. Amanhã a gente vai fazer o seminário, a gente vai para a rua. Não, é claro. E é a verdade isso, é que é o seguinte, a gente vê... Nós temos uma presidenta da República, que foi presa política, foi torturada. Isso não é uma coisa... E ontem ela estava lá, ontem ela estava no Chile, a presidenta Dilma estava, eu vi uma foto hoje de manhã, com a Michelle Bachelet, com a Cristina Kirchner, a gente pensar nisso também, né? Pois um contexto aí. Que e bom a Michelle... que a gente está vivendo isso, que a gente está vendo pessoas com esses históricos, com essas biografias. A Cristina nem tanto, a Michelle também, né? O pai da Michelle foi perseguido, foi torturado, mas a própria presidente Dilma, isso é que eu acho que é muito emblemático, como também o antecessor, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi o primeiro operário a ser presidente da República, isso é muito emblemático. E mesmo o Fernando Henrique, que com as suas também foi perseguido, também foi também exilado, a gente teve um... E foi um representante da academia, a Nadine está puxando a brada para a academia, hein? E olha que aqui eu não sou, só o que menos está representando a academia. Não, estou brincando. Sim, mas... Não, mas isso, assim, no período democrático, né? Assim, todo... E não é fácil. E aí a gente... E aí as melhorias em políticas sociais no país ocorreram nos últimos 10, 12 anos, entendeu? Não é algo... É, isso aí, exatamente. Quer dizer, quando a gente vê hoje o rolezinho... As pessoas comerem 3 vezes por dia, que nem o Lula diz, isso não é... Queria fazer, isso não é. Na época da ditadura, as pessoas passavam fome, entendeu? A diferença de salário era muito maior. Se tinha um sonho no Brasil de que o salário mínimo chegasse a 100 dólares. Eu lembro disso quando era criança, das pessoas falarem isso. Assim. É verdade. Vivian, você entra aí. Não, tua fala é importante pra caramba. A gente teve uma quebra numa tradição das elites, né, ligadas ao bacharelado, ligadas a esses círculos de poder. Né? A chegada do Lula à presidência mostra isso. É um operário... É uma pessoa que o povo se identifica, né? Porque até isso antes também era visto de uma forma pejorativa, né? Você não pode se identificar com um igual, você tem que simplesmente reverenciar, aplaudir aquele que é melhor que você, aquele que estudou. E essas políticas de inclusão são muito importantes hoje, de acesso à universidade, a gente tem que destacar, né? Que isso eu acho que acaba se refletindo até nos movimentos que a gente encontra hoje também, que tem uma cara diferente. A gente tem uma juventude universitária hoje que não está só presa à classe média, à classe alta. Então é uma realidade diferente e importante para o Brasil, né? E há outros tipos também de acesso, se a gente for pensar a informação, né? Acesso à saúde, né? Que seja, se a gente pensar numa melhoria aí, em termos salariais, eu acho que e alimentação, que é o básico, né? Se a gente for imaginar. E muitos acham como políticas populistas, mas a gente tem que pensar que para quem está vivendo uma situação de exclusão é muito importante. É verdade. Né? A Nadine lembrou uma coisa interessante, que é o sonho do salário mínimo de 100 dólares, né? E hoje o salário mínimo está em 300 dólares. Uhum. E ainda é um salário mínimo muito defasado. Ontem nós fizemos um programa aqui sobre a greve dos garis e um dos líderes desse movimento que conseguiu um aumento do piso salarial de R$ 803 para R$ 1.100, menos de um salário mínimo e meio, fez uma declaração, que é o Célio Gari, que eu achei muito importante. Ele disse que é necessário que os trabalhadores se unam, independentemente da escolaridade, independentemente da profissão. Isso até ele falou porque os professores mostraram uma certa inveja da capacidade de mobilização dos garis. Mas os professores se esqueceram também que os garis estavam desde 94 sem fazer uma greve de vulto, sem fazer um movimento forte mesmo. Então, eles estavam com uma coisa represada já há muito mais tempo e fizeram a movimentação pelas redes sociais. E eles são a prova viva de que vale a pena. Que vale a pena. Que a gente não pode se curvar e baixar a cabeça, porque sem esse tipo de mobilização e as redes sociais, os professores no ano passado, os garis, isso foi sensacional, né? Escolheram conseguiram... um momento importante também de visibilidade. E isso é o jeito de acordar também os jovens, né? Eu acredito muito nisso, assim, porque é a esperança, hein? É interessante, né? Porque o comício, né? Quer dizer, lembrando essa mobilização toda, e esses grupos, eles, de uma certa forma, garis, professores, né? E outros movimentos sociais, eles procuram uma interlocução muito forte, né? Com o Estado, com os, né, procuram se projetar com movimentos legítimos, né, movimentos que buscam a legitimidade, como se foi dito, né? Desde 94 não temos um aumento, os professores, há toda uma busca por parte desse movimento, não estou falando de todos, dessa interlocução com a esfera legal e legítima do Estado de Direito. É interessante porque comício de 64, né, a gente hoje olha, mas ele ali dentro tem diversas divisões, né? Eu acho que eu estava, quando você me convidou, eu tomei o cuidado de dar uma lida em alguns depoimentos sobre o comício de 64, e é muito interessante ver, né, depoimentos feitos a posteriori, né? O então secretário-geral do PCB, o Prestes, ele fala que ele, por exemplo, era contra o slogan reforma agrária na lei ou na marra. Eles do PCB consideravam que aquilo era o equívoco, porque a via tinha que ser a via legal, e que considerava, por exemplo, toda a radicalização que o Brizola naquele momento pregava como algo desnecessário e contrário, né? Quer dizer, o comício central é também um grande comício com diversos grupos, e alguns deles favoráveis ao encaminhamento de reformas pela via legal, né? E outros já prevendo, defendendo uma ultrapassagem, né? Enquanto hoje nós temos uma parte substantiva nos movimentos sociais buscando uma interlocução, né, com o Estado de Direito, né? O que eles querem é que a sua legitimidade seja reconhecida, né? É claro que tem outros movimentos que têm uma outra dinâmica, né? Mas movimentos significativos, nós estamos falando de garis, né? Nós estamos falando de professores, né? Que querem se colocar na esfera legal, né? Eles querem ser reconhecidos como atores políticos, né? A ideia deles não é ultrapassar o Estado de Direito, né? A ideia deles é que eles sejam reconhecidos, né? De inserção, na verdade. De inserção, né? Isso é um elemento interessante, porque quando nós olhamos o comício da Central, ali tem muitos grupos, né, com visões muito diferentes, né? É interessante ver, no caso, o Prestes dando esse depoimento, falando, não, aquilo para nós era um absurdo, né? Reforma agrária na lei ou na marra. Não, isso daí era o que interessava a direita. Nós queríamos, no fim, não saiu nem na lei nem na marra. O que nós queremos é uma outra coisa. Nós queremos é o caminho da legalidade, porque achávamos que ali é que o movimento tinha como crescer. Achávamos aquilo um radicalismo ingênuo. Quer dizer, e aí entra tudo, né? Quer dizer, certamente, eu não tive tempo, mas se fosse ler o depoimento do outro lado, era uma outra visão, né? É, porque também é o seguinte, naquele momento ali, havia uma opção clara de radicalização ou não. Quer dizer, o Jango propunha uma saída constitucional, quer dizer, o caminho, a via constitucional. Mas o Brizola já previa que os militares tomariam o poder, que na realidade os militares já estavam se armando há muito tempo. Sim. Já estavam, né? A gente tem um caso, Luiz, bem forte para falar disso, que é o do deputado Rubens Paiva, né? Que é desaparecido, e que em 61, 62, ele presidiu uma CPI na Câmara dos Deputados, que é do IBAD, que ele fez um levantamento de todo o apoio das empresas, do financiamento de empresas internacionais, estrangeiras, o suporte que os Estados Unidos deu ao golpe no Brasil. Quer dizer, essas coisas, imagina, em 61, a campanha da legalidade no Rio Grande do Sul, com o Brizola. Então, no mínimo ali, 3-4 anos antes, a gente já tinha evidências empíricas muito fortes de que o golpe estava sendo orquestrado. Sinalizava, né? Não, sem falar de coisas anteriores. A Vivian está aqui, uma estudiosa nisso, pode ajudar, mas assim, com certeza, não foi. Não, ninguém foi dormir achando que estava tudo bem e acordou de manhã querendo fazer um golpe no país, assim. Eles tiveram tempo e se organizaram para isso. E com a ajuda americana, né, Vivi? Com a ajuda americana e a formação de um pensamento anticomunista muito forte. E o Jango não era, né, comunista. No Brasil. Pois é, mas eles associavam diretamente, né? E, assim, no discurso, ele fala isso claramente, né? Que o combate à democracia no Brasil, ele vinha num ataque desenfreado da imprensa, dos políticos ao comunismo, né? E as liberdades políticas, né? Mas a leitura que vai ser feita e que já vinha sendo feita há muito tempo, desde a época que ele era ministro do Trabalho de Vargas, desde a proposta do Albinado 100%, né, de aumento do salário mínimo. Então, esse nacionalismo, esse trabalhismo é pensado, né, no momento de Guerra Fria, que você tinha falado anteriormente, é pensado como uma tentativa de implantação do comunismo no Brasil. Era a guerra revolucionária para os militares. E isso estava sendo pensado na Escola Superior de Guerra, né, sendo tratado por essa elite militar já há muito tempo. E essa história é interessante porque esse episódio que ela lembrou do aumento de 100% do salário mínimo em 51 custou o cargo ao Jango. Sim. Quer dizer, o Getúlio deu o cargo, atendeu a pressão do empresariado, e dizia-se na época que isso levaria à falência da economia. Quando chegou em 63, que o Jango era presidente, instituiu o 13º salário, que foi outra ruptura fantástica, outra ameaça. Vamos quebrar o país. Outra coisa comunista, né? Esse tipo de coisa assim. E nós temos hoje, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal recebendo correspondência por e-mail e recebendo pressões de lobby dos bancos para eles não aceitarem o pagamento dos prejuízos que as pessoas tiveram nos planos econômicos, dizendo que isso vai levar à falência, quando na realidade a gente tem visto análise, até o Gasparri tem escrito isso, olha, isso é uma falácia, isso não é verdade, né? A soma desse prejuízo da banca não vai ser essa coisa toda. Como é que é? A gente continua debaixo do mesmo, a mesma turma, Nadine? Olha, mais ou menos, assim, eu estava lembrando agora do medo que se gerou no país com a vinda do João Goulart da China, né? Aquela ousadia dele de ir conversar com os chineses, de visitar o país. Imagina, ele vai voltar de lá e vai transformar isso aqui numa grande república comunista. E o mínimo que dá pra gente falar é que o Jango era muito inteligente, um visionário, porque ninguém hoje, em sã consciência, ousaria pensar que não é preciso ter diálogo com a China no mundo como ele está hoje, né? E pensar que ele em 61, 62... Então são essas coisas, a gente tem que ficar muito atento. Eu acho, Luiz, que são os mesmos que estão por aí, assim. Ivo? Muita gente está por aí, né? Alguns estão, outros não estão, né? É uma coisa muito variável. Se eles não estão, tem alguém por eles. Se não está, deixou herança, né? Deixou um legado. Eu acho que, de uma certa forma, né? Quer dizer, você tem muitos debates no Brasil. Uma parte desses debates é marcado por uma polarização ideológica, né? Que nos anos 60 era muito mais acirrada e que hoje perdeu esse apelo, né? Quer dizer, ninguém, quer dizer, o apelo, a ideia de que a Dilma vai tornar o Brasil uma Cuba, ninguém, quer dizer, isso ecoa, que ecoa assim, né? Se difunde, mas com muito pouca força, né? Não dá para falar, né? O Lula, né? Tem um interlocutor com o Gerdau e o outro dizer que a sua pretensão era tornar o Brasil uma nova Cuba, quer dizer, a questão dos médicos mesmo ficar dizendo que isso seria uma nova Cuba foi uma coisa que não prosperou. Enquanto que nos anos 60 isso teria um apelo enorme, né? Isso perdeu. Quer dizer, mesmo que nós disséssemos que muitos continuam, né? O tom do debate político não é mais esse, né? Não é mais a ideia de um Brasil prestes a se tornar soviético, né? O comunismo já não existe mais. Isso acabou. E, né? Cuba também já não é mais. Não é mais, quer dizer, se você fizer qualquer pesquisa de opinião na sociedade brasileira, o nome Cuba não tem impacto nenhum, né? A não ser uns grupos muito pequenos, né? Quer dizer, o grosso da população e que vota, Cuba não tem nem pró nem contra, é uma coisa que não incide sobre a realidade das pessoas, né? Então, eu acho assim que essa dinâmica da polarização ideológica muito presente nos anos 60 desapareceu, acabou. Né? É claro que você, eu recebo uns e-mails meio malucos dizendo aí que é um golpe orquestrado. Isso, olha, aquilo é quase um texto da gente que se lembra do Caceta e Planeta, né? Planeta Diário, TV Pirata, TV Pirata, uma brincadeira, né? Mas tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo, mas perdeu-se esse apelo, inevitavelmente. O que nós estamos vendo, por exemplo, na Venezuela hoje é bem semelhante ao que nós vimos no Brasil naquele período, só que muito mais avançado. A tecnologia é muito mais avançada, inclusive com denúncia de uso de imagens de arquivo de outros lugares, da Turquia, no Chile, como se fossem imagens em Caracas ou imagens dos conflitos de rua na Venezuela. Inclusive manifestações dos militares, do comando geral das Forças Armadas venezuelanas, dizendo que não há solução se não for pela Constituição. E não há nenhuma possibilidade de golpe, nem de esquerda, nem de direita. E esse tipo de pronunciamento não ganha repercussão nenhuma na mídia brasileira. Só se fala aqui do Capriles, da oposição venezuelana. Quer dizer, nós estamos engajados nessa orquestra que quer derrubar o Maduro. Como é que nós estamos isso aí? Como é que você vê isso, Nadine? Porque isso aí, na verdade, é a mídia, né? Para mim é um grande conluio eterno da sobrevivência do capital, assim. É o dinheiro pelo dinheiro, e quem tiver no caminho vai ser eliminado, assim. Essa é a técnica, né? Eles trabalham assim, e isso dá lucro, isso dá certo para esses grandes grupos econômicos, e grupos econômicos que têm ainda hoje influência, assim, no governo. O Ivo falou aqui, não precisa, né, ser... A gente sabe disso, assim, e ao mesmo tempo, assim, eu tenho visto muito na imprensa brasileira um quadro comparativo da situação da Ucrânia com a Venezuela. Isso me assusta. Entendeu? Porque isso não pode, a pessoa tem que ter dois neurônios para saber que não dá para comparar isso, entendeu? Não dá para comparar, assim, só a gente começar a ler. E não é ler o que está aqui. Entra nos sites internacionais, jornais internacionais, a gente que tem interesse de buscar essa informação, porque as situações são distintas. Eu lembro quando eu estudei na escola... Tinha a União Soviética, das Repúblicas Socialistas. Então, a gente tem que, no mínimo, saber o significado daquilo para interpretar isso hoje. Aí a gente abre o jornal e parece que é tudo a mesma coisa, assim, Venezuela, Ucrânia. E tem lideranças políticas hoje falando disso como se fosse a mesma coisa, assim. Ou a defesa dos movimentos das pessoas nas ruas. Espera aí, entendeu? Aí a marcha da família, a propriedade, são as pessoas nas ruas, então... Cuidado, né, assim, essas coisas. Eu friso aqui que a história se repete, a barbárie se repete. Isso que eu ia chegar nisso aí. Vocês acham que nós temos condições hoje de viver um novo período militar, um golpe militar? Vocês acham que existe condição? Eu não digo nem só em termos nacionais, porque no Brasil a gente tem condições para qualquer tipo de situação. Mas em termos internacionais, é possível você vislumbrar que o Brasil, com a importância que tem hoje no cenário econômico, mundial, consiga passar por uma situação dessas? Eu só fico preocupada, assim, com o crescimento de um pensamento muito conservador. Então, até em torno do que vocês colocaram da grande imprensa, né, da forma como os movimentos sociais são pensados hoje, enfim, como a política econômica, as políticas sociais também estão sendo desenvolvidas. E esse pensamento conservador faz muitas vezes as pessoas pensarem no passado e imaginarem que a ditadura era melhor. Então, eu ouço isso, inclusive de alunos, de jovens, né, que, meu pai fala que na época da ditadura era melhor, e não, aquela memória positiva. Mas os jovens falam isso assim, não, meu pai, meu avô, não sei o quê. Mas você vê que os professores têm argumentado muito com essa garotada, assim, mas seu pai não diz para você que naquele tempo tinha uma censura incrível, que nada acontecia, era tudo, era a paz do cemitério, né? Que mais da metade da população não ganhava um salário mínimo. Pois é. Essas coisas que as pessoas não comiam, não tinham roupa, não tinham calçado. É verdade. E então é esse pensamento, então, desse saudosismo, né, em alguns momentos, eu acho que, por outro lado, dentro das Forças Armadas também, eu não sei como que isso está sendo pensado, como está sendo encarado, se esse padrão moderador que já foi colocado em diferentes momentos da história, né, se isso está sendo mais valorizado ainda, mas eu acho que a sociedade está diferente, ela tem muito mais informação e ela não aceitaria isso. Eu acho que uma coisa interessante, a gente tem que ter um pouco, talvez, de perceber é que uma coisa é a intervenção militar ou defesa de saídas autoritárias, né? Outra coisa é a essência de um pensamento conservador e até eventualmente de formação de partidos conservadores, né? O mundo inteiro, os regimes democráticos, existem partidos conservadores, né? Quer dizer, que exista um pensamento conservador, contrário a reformas sociais, isso é, eu diria que é quase da vida social. Né? E vai acontecer no Brasil, e já acontece. Né? Sempre houve um pensamento conservador no Brasil. O que hoje nós talvez estejamos assistindo seja que a saída autoritária tenha muito menos força do que já teve. Agora, pensamento conservador, e até talvez fosse positivo que algum dos partidos aí existentes, eles chamasse para si esse papel de partido conservador até para ser identificado, né? Então não é natural. Porque não existe uma direita, né? Ninguém diz que é direita. Pois é. Então isso seria importante, né? Então eu acho assim que nós não devemos estar assim assustados com a existência de pensamento conservador porque faz parte da vida política ele estar presente, né? A questão é quando ele passa a ter uma saída autoritária, né? Então isso já é uma outra coisa, né? E o caso da Venezuela é um caso de evidente radicalização. Para além do que a mídia diz, é uma sociedade fortemente radicalizada. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi um dos dados de comparecimento às urnas num plebiscito de, se eu não estou enganado, agora estou esquecendo, 2000 e pouco, 26% dos venezuelanos compareceram às urnas. É um índice baixíssimo. Mínimo. Um quarto, né, da população. É uma coisa, quer dizer, um quarto, né, quis votar, o restante ou não quis, ou teve receio, ou seja lá o que ou for. Ou não pôde. E lá não é obrigatório também. Né? Então é uma falta de confiança na participação muito alta. Quer dizer, para além da radicalização de ambos os grupos, significa que uma parte substantiva da sociedade venezuelana não está interessada, talvez, em nenhum desses dois grupos. Né? O que é um dado muito preocupante se você entende que uma sociedade democrática, ela requer a participação. Então, nós vamos de um plebiscito, sim ou não, uma pergunta incisiva, né? Então, eu acho que a questão da Venezuela, ela, para além da mídia, ela é uma situação, de fato, preocupante. Eu fico pensando se no Brasil a gente tivesse, também não tivesse esse caráter obrigatório, será que o nosso percentual seria maior? Eu não sei a resposta. Mas depende um exemplo do tipo desse, de como o Ivo está falando, sabe? Mas de qualquer forma... Porque, assim, as pessoas, elas estão tão... tem isso, assim, é muito tênue a linha da gente pensar no pensamento conservador, que ele talvez seja necessário, como o Ivo falou, porque a gente, pelo menos, a gente consegue identificar quem é de direita, quem é conservador, isso às vezes se mescla. E quem não é no momento assim, porque o que está acontecendo? Assim, as pessoas estão cansadas, esses modelos já não satisfazem mais as pessoas, o modelo partidário, o modelo político atual, e isso é um prato cheio, como se diz, para virar a mesa e, de repente, dar oportunidade para esses regressos históricos e catastróficos. Assim, a gente tem que estar muito atento, assim, porque não dá para aceitar dessa forma. Né? A gente tem que estar aqui, debater para a sala de aula. Os jovens que dizem, meu pai disse que na época da ditadura era melhor, os livros de história deles têm que contar que não foi só ponte e estrado que a ditadura fez, entendeu? A ditadura destruiu economicamente o país para construir ponte e estrada. Então, essas coisas têm que estar escritas. Né? Aí era bom também que os livros de história não dissessem que os generais foram presidentes da República, né? Porque não foram. Né? O nosso trabalho na comissão é um pouco isso. A gente quer poder, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente quer fazer recomendações para o Estado, tanto em nível nacional como nível estadual aqui, né? Para que isso inclua nos livros de história, o que foi, as organizações, quem resistiu, contextualizar melhor esse período, porque com exceção de quem estuda isso, que quem está aqui nesse debate, e outras pessoas, os jovens não estudam isso da forma... Eu não estudei nada disso, quando eu estava na escola eu não sabia que em Petrópolis tinha um centro clandestino de tortura, eu nunca vi isso escrito num livro de história. Hoje eu sei, mas eu não sabia. E a garotada de hoje continua sem saber também. Quer dizer, os seus alunos que dizem, meu pai diz que naquele tempo era melhor, também não sabem que naquele tempo havia esses centros, não estudam isso. Nós, a gente aqui ia sair todo mundo preso, né? Depois desse debate aqui. Chegasse a ver esse debate. A realidade é essa, né? Eu estava pensando isso ontem à noite, dizendo, rapaz, eu estou fazendo uma série sobre os 50 anos do golpe. Você ia estar fichadíssimo no golpe. Você não saía de casa. Não. Você já foi emissora pública, né? Emissora pública, que no, em 64 sofreu invasão dos fuzileiros navais e teve mais de 30, 36 pessoas que trabalhavam caçadas, né? E demitidas, em resumo. E seria bom se a gente pudesse ter mais gente conservadora aqui, de direita, aqui com a gente aqui também, entendeu? Conversando, porque a gente tem, as pessoas têm que mostrar a cara, né? Eles não, na verdade, falta uma direita. Coragem, falta coragem. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Infelizmente, o nosso tempo já viu, já está terminando. Eu quero agradecer a Nadine Borges, advogada, professora, ex-secretária nacional de promoção dos direitos humanos e membro da Comissão Estadual da Verdade aqui do Rio de Janeiro, a Vivian Zampa, que é mestre em História Política pela Universidade Federal Fluminense e também doutoranda lá na UERJ, e o Ivo Kozer, que é doutor em Ciência Política, professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ. Vivian também é coordenadora do curso de História da FEUC, lá em Campo Grande. Até amanhã, às 10h05. Um abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.